Boa, gente. Ó, que mina doida rebolando no meiota. Sentando por cima, brincando com a minha chopa. Deitada danada, contando as minhas notas. Disse que é minha fã e me chamava de DG. Só vou te pegar se os cria pegar você. Base liberada, que hoje é dia de lazer. Senta pro DG que tu não vai se arrepender. Ora até o dente não passar da barricada. Da fuga na Blaze, ouvi na K do Flamengo. Disse que eu sou brabo, pareço bicho metendo. Nesses cara aplica de glocada de tambor. Morro tá uma uva, foi o chefe que falou. Os cria não dança, balança, onda do lança. Aquelas ondinhas que me deixam igual criança. Ótima essa vida de luxúria e muita fama. Rico bem novinho, bolso lotado de grana. Os cria não dança, balança, onda do lança. Aquelas ondinhas que me deixam igual criança. Ótima essa vida de luxúria e muita fama. Rico bem novinho, bolso lotado de grana. De lançada Barbie joga ouvindo latica. Quando toca Borges, rebola mais que a Anitta. Fazendo dinheiro, ela é free calculista. Grava um TikTok só pra atiçar os cria. Eu odeio prata, só gosto de usar ouro. Chinelo Lacoste, carro de banco de couro. É dia de baile, no meu bolso só tem lobo. Se tu quer me achar, é só tu arrastar pra cima. Os cria não dança, balança, onda do lança. Aquelas ondinhas que me deixam igual criança. Ótima essa vida de luxúria e muita fama. Rico bem novinho, bolso lotado de grana. Os cria não dança, balança, onda do lança. Aquelas ondinhas que me deixam igual criança. Ótima essa vida de luxúria e muita fama. Rico bem novinho, bolso lotado de grana. Boa, gente. Yeah.